Autorizado, gol no 8, no 7, chama táxi. Dan, Mike, Alfa, Serra, na escuta. Positivo. Inicialmente, prossiga até através do portão 05. Tem um Boeing da Gol que está realizando pushback no portão 03, vai manter através do portão 04. Prossiga até através do 05, aguardando para prosseguir. Dan, Mike, Alfa, Serra. Titan 3399 é o número 2 no setor, aguardando. Tan 3399 na escuta. Coordena com a equipe de pátio após o Boeing da Gol, que está mantendo agora através do portão 04, inicial táxi, liberar o setor, está autorizado no 01 e chama táxi. Tan 3399. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste 1020, gol 1817. Sete autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 1,50 graus com 0,5 nós. Gol no 8, no 7, decola os 4-4, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 08, bom dia. Chegou no 8, no 7, decola, tá, Léo. No 7, bom dia, subi, mantenha 360, direto da Léo. Final 360, vou no 8, no 7. 3399, direita, via Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto, o ajuste no 020. Mike Alfa Sierra, autorizado prosseguir até o portão 04. Positivo, Sierra. Então 3399 autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 150 graus com 05 nós. 7. Possível. Está coordenado 3280, como final. Ele está passando 60, coordene diretamente com o centro na frequência 12251, alterne 13325. Chamado, estrutura da NPC, desculpe. Mike Alfa Serra, parqueado na posição número 4, bom dia, obrigado. Sente Mike Alfa Serra, bom dia. TAM 3399, decola 52, controle agora 120, décima 8, bom voo. 08, bom dia, seu bom TV. 370-03699, ainda na sua escuta. E o... Pode chamar o centro agora, o 3399, na frequência 1251, não tem no 3325. Agora, 3325, primária, 125, decimal 1. 125, bom dia. Bom dia, bom voo. Controle Salvador, bom dia. É o Webjet, Whisky, Juliette, Alfa. Whisky, Juliette Alfa, bom dia, prossiga. Juliette Alfa para reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Autorizado, inicial reboque, reporta para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Alfa. Reportará para ingresso no pátio principal, Whisky, Juliette Alfa.